joga a mãozinha pra cima. Música nova, CS2014. Arrocha, paixão, aqui a sofrência é garantida. Eu estou internado aqui nesse hospital, mas o doutor falou pra mim que eu não tenho nada. Tô desesperado, estou passando mal, mas o doutor falou pra mim que essa dor não passa. Me deu um remédio, doutor, que eu não tô suportando. Eu estou carente de amor, meu coração está chorando. A minha doença.